Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Bem, agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui nessa noite com a incumbência de trazer a palavra de Deus. Todos nós já sentimos a presença do Espírito Santo aqui entre nós. Está evidente que Deus está aqui entre nós. Nós já podemos constatar isso e Deus tem algo ainda maior através da sua palavra. Já adoramos a Deus através dos louvores. Nós vamos adorar a Deus através da sua inerrante palavra. Deus tem uma palavra específica para todos nós aqui nessa noite. Uma palavra que vem de encontro aos nossos anseios. E todos nós que entramos aqui nessa noite, estamos convictos que estamos esperando algo da parte do Senhor. E Ele é um Deus de reciprocidade. Da mesma forma que você vem ao encontro dEle, Ele também está vindo ao encontro daqueles que estão adorando aqui nessa noite. Ele está aqui entre nós. Ele será o preletor por excelência. Porque quem conduzirá todas as coisas aqui não sou eu, mas será o Espírito do Senhor. Amém? Quero ser sugestivo aqui nessa noite, convidar a igreja a abrirmos nossas Bíblias Sagradas. Cantares 2:11. Estava orando a Deus e Deus confirmar esta mensagem aqui para todos nós, para elevo espiritual da igreja. Cantares 2:11. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Todos encontraram, digam amém. Nos diz assim: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco e eu quero orar com a igreja nessa noite. Estende as tuas mãos para o alto. Todo dom perfeito vem do alto. E nós estamos esperando algo do alto aqui nessa noite. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, ó Deus, diante da tua igreja. Senhor meu Deus, que o Senhor possa vir de encontro, ó Deus, agora. Impedindo, ó Deus, toda a atuação do inimigo, ó Deus, nessa noite. Impede, ó Deus, toda a potestade, todo o principado. Meu Deus, nós discorreremos a tua palavra, ó Deus, nessa noite. Discorreremos aqui, ó Deus, sobre aquilo que o teu Espírito colocar em meu espírito. E eu me atiro deliberadamente aos teus braços nessa noite. Meu Deus, me colocando aqui como menor diante dos seus. O menor que está aqui dentro. E importa que nessa noite o Senhor venha aparecer em todos os aspectos. O Senhor venha estar em evidência aqui nessa noite. Porque nós vamos diminuir para que a glória do Senhor se manifeste. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos e que o Senhor venha de encontro, ó Deus, agora, impedindo toda a súcia e toda a sagacidade do inimigo agora, em nome de Jesus. Podemos assentar, meus amados. O assunto em apreço aqui nos diz sobre uma palavra que tem para nós uma aplicação muito importante. Toda palavra, diz a Bíblia, ela é útil, ela é inspirada para nos ensinar e para que nós sejamos aperfeiçoados por ela. E todas as ocasiões que Deus fala conosco, que Ele fala com a sua igreja, Ele sempre traz um aperfeiçoamento. E o interessante da Bíblia é a praticidade que ela nos proporciona. De algo que aconteceu em outra época, nós podemos aplicarmos para a nossa época. Por isso a Bíblia sempre nos diz que ela é inspirada e a cada manhã ela se renova. Todas as ocasiões que nós abrimos a Bíblia, sempre Deus está falando algo conosco. Pode ser até que abramos as nossas Bíblias em algum texto que já lemos ou já observamos, abrimos eles outra vez e Deus fala conosco diferente. A palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela vem de encontro para nos surpreender e superar as nossas expectativas. E quando eu abro a Bíblia aqui em Cantares, nos diz aqui sobre uma apologia profética que traz algo que ocorrera para com Israel e algo também que ocorrera com a igreja. Quando aqui a Bíblia nos fala que passou o inverno, ou seja, aconteceu um inverno que veio para Israel e que veio para a igreja. Este inverno que veio para Israel, ele durou da época da diáspora, da dispersão de Israel, no ano 70 depois de Cristo, logo após que Jerusalém foi sitiada e logo depois da destruição do templo de Jerusalém, até quando Israel foi reconhecido como estado, aproximadamente no ano 1848, no século 19. Este inverno durou todo este processo e nós sabemos que a Bíblia vem falando que este inverno passou, mas a Israel ainda não experimentou a primavera que Deus está apresentando aqui em Cantares. Israel não apresentou ainda, porque quando abrimos a nossa Bíblia, que ele diz assim: aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Todos nós sabemos que a figueira é uma personificação de Israel, e a igreja sabe que Israel ainda não contemplou este avivamento. Israel ainda, por passar por este processo deste inverno, por passar por este inverno, ainda não contemplou ainda isso que Deus tem para eles. Quando ali vai se fazer com que a figueira venha produzir seus figos e venha surtir um aroma sobre eles, este aroma eles não contemplavam ainda. Eles não contemplaram este aroma. E alguém poderia me dizer: mas que aroma é esse, pastor? É o suave aroma de Cristo que Israel ainda não contemplou. Ele já esteve por eles, é o Messias que veio para Israel, mas eles não aceitaram o Messias. Então este aroma Israel não contemplou ainda, este aroma eles vão precisar sentir ainda, que é o suave perfume de Cristo. Quantos aqui já sentiram o suave perfume de Cristo? Levante a mão. Porque o seu odor só está agradável porque o suave perfume de Cristo está em nós. Por isso que Deus nos aceita. Ele aceita o odor dessa igreja, porque até então não tínhamos este aroma. O nosso odor era insuportável diante de Deus por causa das nossas iniquidades. Mas ele veio e nos perfumou com o suave perfume de Cristo. E agora todos nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Mas Israel não contemplou ainda este aroma, porque eles estão esperando pelo Messias. E vai acontecer, como já está acontecendo em Israel, um culto ecumênico, a edificação da mesquita de Omar, aonde vai surgir a atuação do anticristo. Mas um dia eles vão sentir este aroma. E a Bíblia diz que este inverno vai passar por completo por Israel. E nós sabemos que quando isso passar, então eles vão aceitar, porque nós sabemos e a Bíblia nos informa que Jesus, quando ele subiu ali no monte, logo após ele descer para Getsêmani, ele olha por Jerusalém e diz assim: Jerusalém, apedreja aqueles que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo da minha asa, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e vós não me quiseste. A vossa casa ficará deserta até que digais: bendito é o que vem. vem no nome do Senhor. Ou seja, então eles têm que dizer esta frase. Eles têm que dizer que aquele que é o Messias já esteve ali e eles não aceitaram. Eles vão ter que reconhecer que aquele que esteve ali, em qual a Bíblia nos afirma em Zacarias, que as mãos deles foram transpassadas. Quando ali ele diz assim, que feridas são essas nas tuas mãos? Eles disseram, foi o que eles fizeram na casa dos meus compatriotas. Quando nós encontramos aqui uma profecia de Zacarias, aproximadamente 840 anos antes de Cristo, quando nós encontramos ali algumas profecias que diz que Israel vai ter que ainda dizer que aquele que esteve com eles era o Messias, porque eles estão esperando pelo Messias ainda, mas o Messias já esteve com eles e eles não compreenderam o seu aroma e aquilo que ele veio fazer por eles. Passou o inverno, mas ainda eles não contemplaram isso acontecendo. E que mais que a Bíblia nos diz sobre isso? Qual o inverno que também veio sobre a igreja? Nós encontramos aqui, igreja, uma palavra que ela tem uma ambiguidade. Ela serve não só para Israel, mas serve para a igreja. Quando nós encontramos aqui, a figueira começou a dar seus figos e a vide produzir a sua flor. Nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada que a videira, ela é a personificação da igreja. A vide já começou a produzir suas flores. Já começou. Que flores são essas? Mas antes, pastor Edivaldo, destas flores vim para a igreja. A igreja também passou o inverno. Que inverno foi esse? Foi aproximadamente no século XIX, entre 1848, com a oficialização da Igreja Católica como a única religião oficial. E daquela época surgiu uma mesclagem dos cultos pagãos com os cultos dos cristãos. E eles se mesclaram e veio uma frieza espiritual sobre todo o cristianismo. Veio a Inquisição, veio muita coisa contra a igreja do Senhor. E esta igreja pelo qual está aqui, está contemplando a vida florescer. Já passou o inverno e nós estamos contemplando em nossa época um grande avivamento espiritual. Este avivamento está acontecendo e está se expandindo por todos nós. E nós não podemos sair deste avivamento. Já passou o inverno, já passou coisas complicadas. E quando nós falamos de inverno, o que é para nós o inverno? Inverno fala de estiagem. Inverno fala de escassez, de instabilidade. Nós sabemos que tudo isso aconteceu neste período do século XIX. Instabilidade, estiagem por todas as igrejas. As igrejas que queriam servir a Deus, elas eram levadas nos anfiteatros. Eles eram levados ao Coliseu, entregue aos leões. Quantos cristãos morreram por causa dessa mesclagem que aconteceu? Mas este inverno passou e a igreja continua subsistindo até agora. A única coisa que jamais se desestruturou foi a igreja. Sabe por quê? Porque ele disse, eu edifiquei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E você diz, glória a Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Então, passou este inverno. E eu quero falar sobre o inverno, não só de Israel, mas da igreja. Que nós estamos agora contemplando este avivamento, dos maiores avivamentos que aconteceu em todos os instantes da Bíblia, é o que nós estamos constatando agora. E este avivamento, ele tem que ser um avivamento constante. Este avivamento, ele não pode ser somente aqui dentro da igreja. Este avivamento não pode ser só no culto aqui, quando alguém está adorando e o Espírito Santo envolve a igreja inteira, você sente aquele avivamento, mas depois logo acaba, não tem consistência. O avivamento ele tem que ser constante. Nós encontramos a Bíblia nos dando enfoque, quando lá em Coríntios nos diz, sede firmes e constante. Nós não podemos ser inconstante. Por isso que o avivamento ele vem para nos trazer uma constância espiritual. Quando nós ouvimos Abacuque dizendo, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos e a notifica, nós encontramos aqui o profeta dizendo que o avivamento tinha que acontecer no meio, porque tudo que chega no meio é difícil. tudo que chega na metade é difícil, porque se você tentar voltar, você vai perder muito. E às vezes vem a oscilação e a desmotivação para continuar. Por isso que a oração dele teve um impacto muito grande. Quando ele disse: Senhor, aviva-nos no meio dos anos. No meio tudo é mais difícil. Quando você iniciou servir a Deus, você tinha um ânimo, você tinha um avivamento. Com o passar dos anos, você já não tem mais aquele gás, você já não tem mais a disposição, você já não tem mais condições de continuar. Quem se lembra de Elias, quem gostou debaixo do pé de zimbro, diz assim: não sou diferente dos meus pais, vou morrer aqui porque para mim não tem mais como. Ah, para ele tinha acabado, para ele não tinha mais como, ele encostou debaixo do pé de zimbro. Mas aí nós encontramos Deus vindo de encontro com Elias e dizendo assim: muito grande será a tua jornada na terra, muito grande será a tua jornada. Então a intenção de Deus é de nos trazer um avivamento no meio, em tudo que nós estivermos. Quando chegar no meio, as coisas vão se complicar. Mas aí nós podemos contar com a ajuda de Deus, com a ajuda daquele que pode todas as coisas, com a ajuda daquele que está segurando as tuas mãos e que não solta nenhum instante, com a ajuda daquele que nenhum momento te deixa. Pode todos te deixar, mas ele não te deixa. Irmãos, quando nós falamos sobre inverno, Deus quer falar muita coisa com a igreja. Eu quero falar também não só do inverno que veio sobre Israel, da época da diáspora até a queda de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, da oficialização do catolicismo como religião oficial do século XIX. Mas Deus me levou, quando eu abri isso aqui, sobre o inverno que muitos estão passando nesse instante. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas o inverno não passou ainda. A estiagem, a escassez continua. Você não contemplou ainda a primavera chegando na sua vida. Mas eu quero dizer que este equinócio do inverno vai passar. E vai chegar o dia que Deus vai fazer florescer tudo aquilo que você almeja, diz o Senhor dos Senhores. Vai passar. Qual que é o inverno que veio contra você, que quer te sucumbir, que quer te submergir espiritualmente? O inverno veio e continua a estiagem, a escassez, a instabilidade. E você está esperando por algo. E agora? O que fazer diante disso daí? Eu quero dizer que quando o inverno vem na nossa vida, nós temos que nos aquecer com o Espírito Santo. Nós temos que estar interagindo com Ele, porque Ele nos dá a condição de nós prosseguirmos. Talvez você esteja dizendo: Senhor, que inverno é esse que veio que não passa? Tudo um dia vai ter que passar. Vai passar este inverno. Quando ele estava dizendo aqui o Adriano sobre o que aconteceu com ele, Deus confirmara a mensagem que ele esteve no inverno. Mas o inverno está passando, a estiagem, a escassez está passando. E Deus manda dizer que começa a florescer a partir desse instante. Eu começo a fazer florescer porque eu sou Deus que te aperfeiçoei diante de tudo aquilo que aconteceu. E eu digo assim: tenho eu surpresas ainda este ano. Sou eu Deus que falo contigo aqui agora. Eis que estive contigo todos os instantes. E eu seguro as suas mãos e digo assim: eu dispensei o anjo que estava contigo para andar contigo na terra. Eu te dou inspiração do meu espírito. Tu vai compor coisas maiores. E prepara, porque que vou te levar em muitos países ainda, e tu verás o que vai acontecer. Está chegando o tempo de eu fazer tu sair desta terra e de entrar naquele país que eu já te disse. Tu ficarás lá ponte, e o meu espírito é privo perfundique, está preparando coisas maiores. E os teus compromissos, digo aqui agora, eu estou cuidando de cada um deles. As tuas contas não são suas mais, mas as tuas contas a partir de agora são minhas, diz o Senhor dos Senhores. A igreja, levante a mão agora e adore a Deus. Aleluia. O inverno, diga para o irmão, estava na introdução. O inverno na sua vida vai passar. vai passar e tudo vai florescer. A escassez do inverno, a oscilação, a frieza que vem quando o inverno. Eu posso aqui me recordar em 2 Coríntios 9, 16, 6, quando diz assim, quando o apóstolo diz assim, deste inverno, que não vão dar para nós navegarmos, que não vai dar para nós sairmos daqui. Quanto é de vocês que vai ficar comigo? Nós encontramos aqui um apóstolo Paulo tendo uma preocupação com o inverno. Ele tinha uma preocupação porque no inverno ele ficou muito tempo sozinho. Quando o inverno vem, nós ficamos por muito tempo sozinho. Mas eu quero dizer que você não vai ficar sozinho, não. O teu amigo Espírito Santo, ele vai estar contigo todos os instantes. Ele vai estar contigo e te ajudar. Aleluia. Ele teve uma preocupação em 2 Timóteo 4:21. Ele diz assim, que quando ele estando em Troade, ele diz assim, mandou chamar Eubulo, deu saudações a ele, e diz assim para Timóteo, venha antes que o inverno chegue. Ele estava preocupado, a solidão é muito grande no inverno. Quantas vezes no inverno a insônia, a inquietude, venha, parece que... consumir. Quantas vezes quando chega as noites de inverno espiritual, você diz assim, o que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim? Não tem quem esteja comigo. Quando chega o inverno, como ele disse, os amigos desaparecem, os pseudos amigos se dispersam. Quem é que fica contigo? Só Deus. No inverno, o apóstolo Paulo preocupou, venha Timóteo, antes que chegue o inverno. Eu aplico isso para a igreja. Venha antes que o inverno esteja numa constância maior. Quanto tempo tem durado o seu inverno, manda dizer o Senhor. Quanto tempo que este inverno está persistindo. Quanto tempo você está sofrendo e está dizendo assim, Senhor, me ajuda. Senhor, quanto tempo essa situação sua se estende? Isso é o inverno, mas ele vai passar. A Bíblia diz que ele vai passar. O inverno passou. E vai vir a primavera. A primavera as coisas florescem. A primavera as coisas tudo se entram em flor. Quando ele diz, olha o aroma da vide que está em flor. Mas tem que ter um cuidado quando vem a primavera. Porque ali nos diz ali Cantares. Que quando a vide começou a estar em flor. Veio o quê? As raposas e as raposinhas. Quando as coisas começam a florescer. Sempre o inimigo vem com astúcia e uma sagacidade. Os oportunistas vão aparecer. Porque viram a coisa florescer outra vez. Porque sentiram o aroma de Cristo outra vez. Vão querer aparecer. Mas você não deixa vir raposa nem raposinha querendo aproveitar de você. Não deixa os charlatões querer aparecer e aproveitar de você. Porque veio a primavera. E você já passou pelo inverno e já sabe quem é quem. Sabe por que o inverno? Para você saber quem é quem. Para você saber quem é que está contigo mesmo. É no inverno que você sabe quem é seu amigo. Não é quando está na primavera. Por isso que muitos têm que sair da primavera e vir para o inverno. E eu te digo uma coisa interessante sobre o inverno. Nos países onde não tem inverno, as árvores não têm fruto. Vocês sabiam disso? Aonde... Em países que não tem inverno, as árvores não produzem seus frutos. Se você passou pelo inverno e está agora entrando na primavera, você vai contemplar os frutos que virão daqui por diante. A estiagem, a escassez vai passar. Vai passar, você não vai ficar sofrendo a vida inteira. Este sofrimento tem que acabar. Perlevordios, borlevardios. Não vai continuar assim mais. Deus vai intervir. O inverno vai passar, as coisas vão florescer. Quem se lembra aqui na época de Arão, quando surgiu uma indagação muito grande, dizendo assim, será que foi Deus que levantou Arão? Será que Arão não está aí por influência de Moisés? Será que não foi ele que colocou? E Deus aparece na tenda do testemunho e mandou que os príncipes colocassem ali cada um a sua vara. E cada um dos príncipes, conforme as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, cada um colocou uma vara. E Deus diz assim, a vara que florescer, esta é de Deus. As coisas de Deus vão florescer. Pode até vir o inverno, mas ele passa e depois floresce. O seu ministério irá florescer. O teu ministério irá florescer, diz o Senhor dos Senhores. Eu recebo a autoridade de Deus nessa noite. E Deus manda dizer que Ele vai mudar situações. Ele vai florescer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Levante a mão por um instante. Levante a mão agora. Levante a mão e começa a ver tudo florescendo aí agora. A escassez vai embora. E o inverno vai embora. E começa agora a florescer todas as coisas que Deus tem contigo, diz o Senhor. Vai florescer. O que é que a Bíblia nos diz sobre essas estações? Quando nós entramos dentro dos arquetipos. Quando a Bíblia diz do verão, entrando nos arquetipos, verão nos diz sobre o milênio e a doutrina escatológica dos últimos dias, do fim dos tempos. Quando a Bíblia nos diz o verão, olha como está a figueira, já brotam e já estão tenras suas folhas, porque está chegando o verão. Quando o verão vem sobre a igreja, o Senhor já levou ela para si. A igreja passou pelo inverno. E a igreja está contemplando agora, Adriano, a primavera. A primavera veio sobre todos nós. Porque é uma profecia que serve como ambiguidade. Porque nós encontramos aqui ele dizendo uma coisa interessante. Quando a Bíblia nos diz, porque eis que passou o inverno, cessou-se a chuva. E se foi, aparecem as flores na terra. E chegou o tempo de cantar as aves, a voz da rola. E ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos. E as vides em flor exalam seu aroma. O aroma daquilo que Deus vai florescer vai continuar acontecendo. Você pode ter convicção que você estivesse em um inverno intenso, ele vai passar na sua vida. O inverno vai passar e o que vai vir agora é a primavera. Ouve-se a voz da rola. As pombas estão nas rochas escarpadas. Estão ali dizendo quem que é a pomba. É o Espírito Santo. É novidade. É coisas novas que Deus está trazendo à igreja. Eu contemplo aqui coisas novas acontecendo na vida de muitos. Eu contemplo aqui que a escassez vai ter que ir embora, esses dias de escassez e de sofrimento. Quantos estão compreendendo a mensagem nessa noite? Levante a mão para o alto por um instante. Somente aqueles que estão contemplando e compreendendo que está florescendo algo a partir de agora. Deus está me usando em profecia. Ele me usa em profecia para dizer que não só sobre a igreja, mas como todas as igrejas, surgirá um grande avivamento onde vai florescer o evangelho, onde as coisas de Deus vai florescer como nunca floresceu antes. Sabe por quê? Porque a igreja está no eminente acontecimento do arrebatamento da igreja. A qualquer instante vai se ouvir o clangor das trombetas e o Senhor arrebatará a sua igreja. Ele arrebatará aqueles que são seus. A igreja que será arrebatada, a noiva do Senhor, vai contemplar florescer. Ele vai fazer florescer aquilo que ele tem contigo. Eu nessa noite, eu contemplo aqui a intrepidez de espírito muito grande. Eu contemplo aqui o mover de Deus muito grande aqui nessa igreja. O mover de Deus aqui é muito intenso, porque essa igreja floresceu. Eu acompanhei essa igreja desde o início. Quanto muitos chegaram e disseram, essa igreja não vai durar 6 meses, e essa igreja está continuando florescendo, porque o que é de Deus permanece, o que é de Deus floresce, ela vai florescer. Tudo que é de Deus vai florescer. Pode vir o inverno, só para o aperfeiçoamento. É no inverno que você aprende a saber quem é que está contigo, como eu afirmei. É no inverno que você sabe quem são seus amigos. É no inverno que você compreende tudo isso. É no inverno. Mas depois que você compreendeu tudo isso, aí vem a primavera. Aí o aroma é outro, as flores. E Deus começa a florescer. Vidas que se secaram com a estiagem do inverno. Vidas que se esfriaram espiritualmente por causa do inverno. Ele vai te aquecer. Quantas pessoas, quando iniciaram na igreja, era uma coisa. Depois, com o passar do tempo, já não sentia mais a mesma coisa. Sentia uma graça muito intensa. Com o passar dos anos, parece que aquela graça acabou. Parece que vieram num culto como um culto normal, uma liturgia qualquer. Vieram numa igreja como se fosse um estilo de vida. Nós não temos um estilo de vida. As mensagens de algumas igrejas foram mensagens de autoajuda. mensagens que sensibilizam o psicológico. Eu quero dizer que a igreja que floresce, ela não precisa de livro de autoajuda, porque ela pede ajuda do alto. Amém? Você tem que pedir ajuda do alto, não é livro de autoajuda. Não é livro de Olai Ribeiro, livro que mexe com a sua emoção. Não, nós não podemos ser totalmente emotivos, mas nós temos que viver uma realidade de Deus em nossa vida. Nós temos que viver uma coisa diferente a cada dia. Nós temos que viver não só um avivamento dentro da igreja, mas um avivamento em todos os instantes. Você, a partir dessa noite, tu vai sair daqui com uma nova ideologia. Tu não vai ser mais demagogo e nem cheio de utopia, mas tu vai sair daqui avivado pelo Espírito Santo. Nessa noite Deus começa a fazer algo aqui nessa igreja, e Ele começa a mudar a liturgia de culto dessa igreja. Sabe por que que Ele vai mudar? Porque Ele vai trazer algo muito intenso do Espírito. O culto será conduzido por Ele, o culto será conduzido para Ele. Você também não vai vir mais para assistir um culto, mas você vai vir prestar um culto a Deus. É diferente. Quem veio nessa noite prestar um culto a Deus, levante a mão e presta um culto a Deus. Tu não veio aqui para assistir um culto, tu não veio aqui para me ouvir pregar, tu não veio aqui para ouvir o Adriano cantar, mas tu veio aqui para ouvir Deus falar contigo e sentir a presença dEle. Sente a presença dEle aí agora, sente a presença dEle aí agora, porque Ele te envolve. Aleluia. Adore a Deus por um instante. Eu convido a igreja a adorar. Eu convido a igreja a adorar. Eu convido a igreja que o Senhor tem trazendo um aroma. O aroma do Espírito Santo está exalando aqui nessa igreja. O aroma está exalando. O aroma está exalando. Sente aí. Sente o aroma do Espírito Santo. Eu quero chamar você para adorar. Eu quero chamar você para ser uma adoradora. Para ser como aquela mulher que ungiu os pés do Senhor com bálsamo e deu o que ela tinha de melhor. Dá o que você tem de melhor agora, dá o que você tem de melhor, porque Deus quer o seu melhor, quer a sua melhor adoração. Unge os pés do Senhor com as lágrimas. Cadê as lágrimas dos teus olhos? Será que o inferno secou até mesmo ali do seu globo ocular todas as lágrimas? Ou você tem ainda lágrimas para adorar o Senhor? Quantas pessoas nessa noite estão sentindo a presença de Deus? Porque eu sinto aqui nesta noite um grande avivamento da parte do Senhor. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto Ele aqui nessa noite, eu sinto que Ele vai fazer coisas maiores. Ele vai fazer passar o inverno na sua vida, Ele vai fazer passar tudo isso. Alardique, alimpre de refolorde, e se tu pudeste contemplar o que é que Deus está trazendo. Deus está trazendo esperança, Deus está trazendo vida, e vida abundante, porque Deus está tirando a escassez, a inquietude, a insônia, a depressão, e te trazendo a paz, porque só Ele pode te dar a paz. Ele é o príncipe da paz. Por giro berlingue que rivordios aunque, Ele pode te dar a paz. Talvez você está usando antidistônico, antidepressivo, mas a Bíblia diz que só Ele pode nos fazer descansar em paz. Só Ele pode fazer a igreja descansar em paz. Uruque, Orotriquia, Aunque. Ele vai fazer coisas grandes aqui ainda. Ele irá fazer. Porque quem faz é Ele. Quem faz todas as coisas é Deus. Diga para o seu irmão: o teu inverno já passou. O teu inverno já passou. Se coloca de pé agora. E eu quero ver florescendo algo aí nesse instante. Eu quero ver algo florescer. Barlanca, Eprivo, Canduque. Eu quero ver algo florescer aqui agora. O que é que tem que florescer dentro de nós? É o Espírito Santo, pastor. Tem que florescer. Todos têm que olhar para nós e dizer assim: olha só como que ele está depois que veio para a igreja. As coisas não são mais a mesma. Porque quando alguém vem para Deus, as coisas não continua sendo mais as mesmas coisas. O inverno já passou, a estiagem, a escassez, e agora o Espírito Santo está trazendo o aroma das flores. O aroma das flores está vindo aqui para a igreja. Aleluia. Começa a adorar Deus. Deus vai derramar glória aqui nessa noite. Aleluia, eu estive na madrugada orando, Deus dizendo, Deus, o que, que é que está acontecendo com a tua igreja? E Deus me disse assim, a igreja está saindo do inferno e entrando na minha primavera. Aleluia, levante a tua mão agora, você que acredita nisso, e comece a adorar. Eu profetizo aqui agora uma unção do Espírito Santo vindo sobre a igreja agora. Daqui a pouco você vai ver aqui o que vai acontecer nessa noite. Deus marcou essa noite para trazer avivamento. Deus marcou essa noite para fazer algo aqui por a igreja, e você vai sentir o Espírito do Senhor. Sanger sostenefe santo Dios. Verde acere, privo, sandoria. Uruque, onde eu barra de ossos, terra. Começa a deixar ele agora te envolver. Eu quero pedir para o Adriano cantar, eu sou Samar, porque você viu florescer algo. Começa a vir aqui agora, você que está no inverno ainda. Vem na frente. Se você diz assim, o inverno não passou, Deus está me usando em profecia aqui. Você vai vir dar um passo aqui, porque o inverno vai passar. Se o seu inverno não passou, a partir de agora ele vai passar. Aleluia. Se o inverno espiritual esteve até agora, mas ele te envolve nessa noite e faz tudo florescer. Glória a Deus. Eu creio que Deus me deu uma mensagem revelada aqui nessa noite. Eu creio, refolorde, refamprios, aunque. Ele me entregou uma mensagem aqui para trazer avivamento. Aleluia. Avivamento acontece com Bíblia. Eu quero dizer que a depressão vai sair da tua vida nessa noite. A insônia, a inquietude vai sair, porque o Espírito do Senhor está tirando a frieza da tua vida, o inverno, e está florescendo algo. Ele floresce algo nessa noite, diz o Senhor dos Senhores. Vocês vão sentir uma nuvem de glória descendo aqui ainda muito grande. Aleluia. Você vai sentir a presença de Deus aqui. E este inverno vai passar. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Adore a Deus! Uma terra chamada ali. Deus irá curar a enfermidade aqui agora. Estófilo, Sefortes, Canduque. O inverno vai passar. Toda a cidade trabalhar. E as coisas irão florescer. Irá florescer. Sonhando em ver um aroma sustentar suas espiritual. Famílias. Deus envolve toda a igreja. Sempre Espírito que Santo. O campo estava pronto para colheita. Os inimigos vinham e atacavam. Vivo. De repente. A estiagem está indo embora. Pois é privo perfundido, porque eu tenho grandes coisas contigo. O que eu tenho contigo é maior do que tu pode imaginar. Ainda que muitos quiseram te impedir, eu estou contigo para te ajudar. E eu nesse instante faço florescer o teu ministério. O teu ministério eu vou fazer florescer na terra. Vou fazer florescer, porque sou Deus. Um guerreiro, ele ansiou. Aonde? Olha aí florescendo, deixa o meu espírito te envolver. Deixa ele te envolver agora. Deixa ele te envolver. Os filisteus aqui agora vão morrer. Já chega de vergonha e de sofrimento. Eu sou Saná, valente de Davi, o rei de Israel. A força do meu braço vem do Deus dos céus. É hoje que o Senhor nos dá o livramento. Deus vai trazer um avivamento aqui dentro da igreja agora. O inimigo vai sair daqui agora. Esta atuação do inimigo, ele vai vencer a guerra. Vai pro fio. Aleluia. Da espada, quem ousar tocar na minha família. É nossa colheita, ninguém vai roubar. É nosso sustento, ninguém vai tomar. A partir de hoje, ninguém mais destrói meu campo de lentilha. O inimigo não vai destruir as flores, nem a sua lentilha, nem aquilo que ele te entregou. Adore a Deus. Levante a mão aí quem é batizado com o Espírito Santo. Só quem é batizado. Há um avivamento do Espírito Santo aqui agora. Há um avivamento do Espírito Santo aqui sobre a igreja. Ele irá florescer aquilo que ele tem contigo. Deixa ele te encher do Espírito Santo agora. Começa a deixar Deus te encher. As marcas da vergonha estão sempre em sua estrada. Aleluia. Lúbrios é privo perfundiar. Na sua família. Estou ferdição de olho como Deus. Do campo de lentilha não lhe resta quase nada. Aleluia. Ouve-se a voz da pomba. E quando os seus e as aves estão cantam, quase acontecendo. Carborente, carboriosos terra. Os inimigos entram para roubar a esperança. O inverno vai passar. E antes que você comece a sua colheita, chegam e destroem toda a ceifa, te obrigando a. Levante a mão pro alto, levante a mão e dê glória a Deus. Levante a mão e dê glória a Deus. A glória, a glória é pra ele. Levante a mão, fique com a mão levantada e glorifica. Glorifica a Deus agora. Chegou a hora de você bradar. Eita glória! Eu sou o Samar. Meu aleluia. Campo de lentilha eu vou defender. Aleluia. Os filisteus aqui agora vão correr. Não vai ter inimigo que vai impedir. Já chega de vergonha. Vai, vai sentindo a presença de Deus aí atrás. Deixa a presença de Deus eu te envolver. Sou Samar, aleluia. A frente de Davi, o oh, refalorde. A força do meu braço vem do Deus dos céus. É hoje que o Senhor nos dá o livramento. Aleluia. Vão cair por terra todos os inimigos. Porque nessa guerra. Há um varão de branco aqui nessa noite. Vai pro com a espada desembainhada. Aleluia. A minha família. É morta, ele fica com a nossa colheita. Ninguém vai roubar. É nosso sustento. Ninguém vai tomar. Você acredita nisso? Hoje, você acredita? Mais destrói meu campo de lentilha. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. Foi Deus que me ungiu para ser valente. Aleluia. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. O Deus de Israel vai na minha frente. Eu creio. Quem acredita nisso? Eu sou o Samar. Aleluia. Eu sou o Samar. Aleluia. Eu sou o Samar. Foi Deus que me ungiu para ser valente. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. E o Deus de Israel vai na minha frente. Glória a Deus. O Deus de Israel vai na Deus sua está frente. Adiante. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Ele levante a mão e faz assim, ó. Há uma saudação. Fica assim com a mão. Que todos os cultos faz poder, não é, pastor? Graça, poder, maranata, né? Fica levantando a mão assim por um instante. Todo culto você faz isso pedindo poder, não é verdade, pastor? Todo culto tem essa expressão. Eu não sei mais ou menos como que é, mas eu vejo essa expressão. Então você vai receber poder agora. Você vai sentir poder do Espírito Santo agora. Fica levantando a sua mão assim. Fica levantando a tua mão, porque ele vai trazer avivamento aqui da igreja. O poder vai continuar aqui agora. Agora! Olha o poder de Deus. Você está pedindo poder. E ele vai derramar poder. Ele irá derramar poder sobre a igreja. Poder, poder, poder, poder, poder. Aleluia. Aleluia. Nessa noite, quantas pessoas querem aceitar Jesus? Levante a mão. Quantas pessoas querem aceitar Jesus? Quantas pessoas? Fica, está aceitando? Vem na frente. Dê glória a Deus, porque já começou a florescer algo para o Senhor. Tem mais alguém? Deus manda dizer, hoje ele muda muita coisa, viu? Na sua vida. De uns anos para cá, tudo que você faz não dá certo. Mas Deus manda dizer que a partir de agora, ele começa a florescer algo, e privo perfundique, porque Deus tem algo. E todo impedimento ele está afastando a partir de agora, porque ele é contigo, diz o Senhor. Tem mais alguém? Fica aqui, não saia não. Tem mais alguém? Deus quer salvar muitas pessoas aqui hoje. Está vindo mais pessoas que queira reconciliar, está vindo a segunda pessoa. Avivamento só, está vindo a terceira, avivamento acontece com Bíblia. E avivamento que não tem salvação de almas não é avivamento, porque Pentecoste quer dizer colheita. Se não tiver colheita, não é Pentecoste. Tem mais alguma pessoa que queira aceitar Jesus? Deus vai salvar. Aleluia, eu creio que se a igreja orar, Deus vai salvar mais de 10 aqui nessa noite. Já tem 3 pessoas aqui. Cadê a quarta? Aonde está a quarta? Tem mais uma, a quarta pessoa? Esteja em espírito de oração. Aonde tem mais alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? Ou reconciliar com o Senhor nessa noite? Tem mais alguém? Aonde tem? Oh, aleluia. Alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor e queira reconciliar com Deus. Glória a Deus. Por levar-te o servivo per fondique. Ah, randique servo, oramos disso. Está vindo mais uma. Glória a Deus. Uruki, o de Jordiayabarquio. Amatarquia. Deus está impedindo o espírito de morte aqui agora. Está vindo também aceitando? Está aceitando também ela? Amém. O refalorde revertir o cerquivarde. Sambarti, que Deus está tirando algemas para poder salvar. Aonde está? Tem 3, 6. Falta mais. E eu insisto, o horário está avançado, mas eu insisto por causa das almas. Suporte só mais um pouco, nós já estamos encerrando. Está vindo mais uma? O barino, o perdivote, o spordiro. Está aceitando? Amém. Tem mais alguém? Se a igreja orar, Deus vai salvar. E Deus está me dizendo aqui que pessoas vão sair daqui e vão contemplar algo acontecer por estes dias já. De milagre, de providência, porque Deus está florescendo algo dentro da igreja. Diga glória a Deus. Tordio, tordio. Cadê mais pessoas aqui nessa noite? Esteja orando, igreja. Espírito de oração. Nós estamos numa guerra. Vamos defender o campo da lentilha. Aleluia. Está vindo mais alguém? Levante a mão. Glória a Deus. Está vindo mais alguém? Fique com a mão levantada, alguém que está aceitando para me identificar. Oh, tambor, tano quiso, sani quiso, yo mar de ossos. Oi, mano, morica maria, o jogo de camadi, raio de ori, cai, te cadi, o yu cai, candi, raio de ramati. Pedrinho, vem aqui, por favor, Pedrinho. Aleluia, Deus me deu a interpretação da língua que eu disse. Oi, mano, yo camar de ossos. Deus manda dizer que o inimigo tem tentado impedir você. Mas Deus manda dizer que Ele é contigo. E Deus manda dizer que aonde as tuas mãos estiver, vou eu curar câncer, vou eu curar como tem curado. E te prepara, porque tu irás ainda em muitas igrejas, em muitos lugares onde tem drogados, andarilho. E aonde tu estender tuas mãos, vou eu operar o milagre, diz o Senhor. E eu nesse instante estou fazendo algo por ti, estou eu entrando com providência. E algo que tu vem me colocando em oração, eu te entrego nessa noite. Adache, adorio, camadios terra, a igreja. Levante a mão e adore. Pode adorar porque Deus está aqui entre nós. Aonde tem mais alguém que queira aceitar Jesus? Tem mais alguém que queira reconciliar ou aceitar Jesus? Deus de mistério. Lepreticarte Oscar Paul. Grande Deus. Aleluia. Sugevere, Codifok, Sokuyamari, Maramos de Mahadioso, Mahaziki. Aleluia, grande Deus. Vem aqui você de camisa verde. Eu tenho que entregar o que Deus manda, pastor Divaldo. Torfeus Stoffer Tarziki Sandier Torvori Avorar. Deus manda dizer que Ele entra com a providência econômica aqui nesse instante. Ele entra com providência porque o inimigo tem tentado acabar com aquilo que Ele te concedeu. E eu sou Deus que abro aqui agora aquilo que o inimigo estava tentando fechar. E digo assim, aquilo que eu te concedi não vai acabar, porque sou eu Deus da providência. E eu entro com providência aqui agora. Eu entro com a providência que tu precisa. E este embaraço que veio, eu desembaraço agora. E a igreja levante a mão e dê glória a Deus. Essa irmã vem aqui também. Essa irmã de blusa amarela azul, por favor, Oh, per piacere, per divorzio, scanduque, gloria a Deus, horrovarsi, laborchi fossi, ma perché fosse perfetto. Irmã, Deus me mostra aqui nessa noite muitas percas, prejuízos que você teve, mas Deus manda dizer que Ele está lhe devolvendo aquilo que tu perdeste. Tu sabe quanta coisa tu sofreste, inquietudes, insônia, e até mesmo quando o inimigo disse que não tinha mais como, Deus manda dizer que Ele vai entrar com providência, e Ele diz nessa noite, tu vai ver eu acelerar o processo, acelerar as causas na justiça. Estou eu assinando porque estou homologando, porque sou advogado dos advogados, e eu advogo a sua causa nesse instante, diz o Senhor. Apenas me glorifica que tu verá o que vai acontecer. A igreja pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Pode, mas dá glória, porque Ele está derramando glória sobre a igreja. Aleluia, aleluia. Todo impedimento que estava contra ti, Coranco, Corinthians, Yomatsiki, Harura, Sorgio, Sugeveré, Deus está desfazendo nessa noite. Deus me mostra que empresa que estão aqui de servo de Deus, que parece que já tinha acabado, o inimigo foi lá e já disse que não ia continuar mais. Empresas que não conseguem sair do vermelho, que estava no inverno, Deus manda dizer para os empresários aqui nessa noite: eis que eu vou florescer o teu comércio, a tua empresa. Eu vou florescer porque sou Deus que falo contigo aqui nessa igreja. Deus está agilizando processos. O pordiro, porvardos, pardigui. Glória a Deus, aleluia. Oh, santo Deus, sudários, sefordios, solavandiersi que fardios, smilaviski. Aleluia, grande é o Senhor dos exércitos, Deus de mistério. Aquela irmã que está aqui da ponta, tem a de roxo e a outra. Vem aqui, por favor. O moraki, o morguinho, o moyarmarziki. Deixa eu orar por você, vem aqui. Fica atrás dela, irmão. Deus hoje está impedindo uma atuação do inimigo contra a sua vida. Eu vejo aqui algemas se desprendendo agora. Todas as algemas que estão prendendo esta jovem, elas se desprendam agora. Em nome de Jesus Cristo, agora. Que desprendam o que prende, porque tu veio para isso, Senhor. No nome de Jesus, recebe o bálsamo de Deus aqui nessa noite, o alívio instantâneo. Tem mais alguém nessa noite que queira aceitar Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém que está afastado? Quantas pessoas aqui que não são evangélicos, levante a mão. Que não são, que estão aí atrás. Os que não são evangélicos estão afastados. Tem uma? Fique com a mão levantada, os que não são evangélicos. Vem aqui para frente você agora, por favor. Glória a Deus. Quero que a senhora venha aqui para frente. Isso, você mesmo. Tem mais alguém? Por gentileza, espere só um pouquinho, igreja. Nós já estamos encerrando. Estamos numa luta travada contra o inferno. E o nosso? Não pode? Vamos orar, porque ela vai andar aqui em nome de Jesus. Aleluia. Está aceitando Jesus? Você pode dar glória a Deus, porque Deus está salvando. Nessa noite, você quer aceitar Jesus como Salvador e fazer parte de um povo que irá morar no céu? Jesus morreu pelos seus pecados para te salvar. E Ele quer, nessa noite, te chamar para Ele. Você quer aceitar Ele como Salvador? Levanta sua mão. Glória a Deus. Vem aqui. Deus irá te abençoar, tirar toda a tristeza, todo o mal vai sair em nome de Jesus agora. E Deus vai te abençoar. Você crê? Deus tem um grande plano na sua vida. Amém? Você passou por muita dificuldade, mas você tem muita fé. E Deus está te chamando para a igreja, porque Ele vai usar você aqui dentro dessa igreja, diz o Senhor. Eu vou fazer um desafio aqui, irmão. Eu sou atrevido. Aleluia. Vamos orar para Deus fazer ela andar aqui? Glória a Deus. A senhora crê que Deus pode fazer andar? É. Por favor, levante. Deus vai te curar aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Estende, fica de pé. Em nome de Jesus. Artrose, inflamação no nervo ciático, osteoporose. Vai sair, viu? A senhora está sentindo a alegria do Espírito Santo aqui? Está sentindo a presença de Deus? A senhora está aceitando Ele como teu Salvador? Mas aceitou hoje, Ele vai te preparar. Amém. Senhor meu Deus, a tua palavra diz que nós vamos colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Deus, no nome do Senhor, eu decreto milagre aqui agora. Eu decreto, ó Deus, que o Senhor fortaleça as pernas dela, fortaleça os ossos, fortalece os nervos, ó Deus, porque quem cura é o Senhor. E a partir de agora, irmão Pedrinho, vem aqui colocar. Cadê o irmão Pedrinho? Vem aqui rapidinho, Deus vai usar as suas mãos. Vem aqui, dá um passo para frente, irmã. Dá um passo, pode dar. Amém? Sem isso aqui a senhora anda? Amém. Aqui a senhora não vai usar mais isso aqui não. Vamos orar por ela. Deus usa muito o irmão Pedrinho na cura. Vamos orar, irmão Pedrinho, para Deus curar ela. Ela não precisar dessas muletas mais. Senhor Jesus, nós pedimos aqui agora que o Senhor venha curar de toda enfermidade nos nervos, nos ossos, porque quem cura é o Senhor. E nós pedimos a intervenção do céu agora. Pode andar sem essas muletas aí, em nome de Jesus. Pode andar. Pode andar em nome de Jesus. Não, mas pode andar. Fortalece as suas pernas. Vai andando. Pode andar sem a muleta, em nome de Jesus. Pode andar. Está sentindo dor? Você tem fé que você vai andar? Então ande. Em nome de Jesus. Amém? Mas vai andar normal, sem isso aqui. Deus vai te curar e vai impedir que você fique usando isso aqui. Vai andando, em nome de Jesus. Toda artrose, osteoporose, vai saindo em nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque quem cura é Deus. Eu quero dizer aqui uma coisa. Deus está fazendo grandes coisas aqui no nosso meio. Deus vai curar pessoas atrofiadas, com artrose. E se você tem enfermidade, coloca a mão nela aí agora. A enfermidade vai sair nesse instante. Coloca a mão na tua enfermidade agora. É o momento que Deus vai te curar da tua infecção, da tua enfermidade. Seja onde for a enfermidade, ela vai sair agora. Enfermidade, espírito de enfermidade, saia do corpo agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por essas pessoas que estão aceitando Jesus. Senhor meu Deus, eu apresento agora em tuas mãos esta questão de aceitando, ó Deus, que o Senhor escreve o nome deles no livro da vida, perdoa seus pecados, desfaz toda maldição, toda mandracaria, todas as palavras contrárias, e a partir de agora, Deus, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Divaldo. Amém, glória a Deus. Nós estaremos terminando, os avisos foram dados. Fiquemos todos de pé, estaremos orando, agradecendo a Deus por tudo. O nosso irmão Adriano, ele tem CD dele lá na fora, custa R$10. Os materiais estão lá fora, os irmãos depois olhem. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, leva os teus filhos e tuas filhas em segurança e em paz para os lares. Nós confirmamos as tuas bênçãos, teus milagres na vida de todos, Pai. No nome de Jesus, que todos tenham uma semana de vitória e que possam, durante essa semana, estarem glorificando e enaltecendo o teu nome e testemunhando das tuas grandezas. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória, Maranata. manifesta-se em nosso meio pelo teu poder. Nós te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. E agora, Senhor, nos colocamos à tua disposição e recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Amém, Senhor, e amém. Poder sentar, equipe de louvor, ministrando o louvor nesta noite. Exaltado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Ministério de louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos felizes mais uma vez por estarmos aqui na casa do Senhor. Porque o Senhor não olhou para quem nós éramos, mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor, que é mais profunda do que qualquer abismo. A graça de Deus, querido, que é mais alta do que o mais alto monte. A graça do Senhor, que é muito mais valiosa do que qualquer diamante. É a graça que nos alcançou. E nós vamos louvar com alegria este hino. seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que tiverem condições, por favor, se coloquem em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes, irmãos. Eu acho que os irmãos podem perceber a nossa alegria, porque realmente o Senhor tem sido misericordioso conosco, né? Quando nós pensamos em tudo que o Senhor tem feito, em quem nós éramos, quem nós somos hoje, o que nós tínhamos para merecer estar aqui. Nenhum de nós tinha nada, né? Nós não somos nada, porque, né, o Senhor olhou para nós com tão grande amor, porque Ele não olha como olha o homem. O Senhor olha com olhos de amor e misericórdia. E o Senhor Jesus nos abriu a porta e nos reconciliou, nos trouxe para sermos participantes do Seu reino, para sermos participantes da Tua ceia. E hoje nós podemos dizer que nós conhecemos o que é a felicidade verdadeira em Cristo Jesus. Por mais que as lutas venham, mas nós sabemos que temos certeza de vitória. Então, com todo o seu fôlego, louve o Senhor com alegria. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 9. Filipenses capítulo 4 e os versículos de 4 a 9. Eu estarei lendo o versículo 4, a igreja o 5 e nesta ordem até o 9º versículo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Glória a Deus. A irmã Jane pede oração pela sua pela saúde, pela sua família, aliás. Jane pede oração pela sua família. A irmã Darlene pede oração pela sua sobrinha Zélia, que se encontra enferma. Alguém mais deseja oração? Quero convidar nesse instante o presbítero Marcos Pardi para estar orando pelos pedidos de oração. Quero comentar na amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem deseja oração? Deus, em nome de teu Filho, amado Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos uma bênção especial, Senhor Deus, a cada um dos teus servos que estão aqui nesta noite, Jesus. Que o Senhor possa falar em nosso Deus. Pai, em nome de teu Filho, amado Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, opera um milagre nesta noite, Jesus. Entra com providência na petição do teu servo, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, continue conosco, Jesus. Continue a falar em nossos corações, Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estaremos fazendo as apresentações. Nossa irmã Eliane Picarelli oferece esse culto e ações de graça pelo aniversário da irmã Betânia. Parabéns, Betânia. Deus abençoe. A nossa irmã Emília apresenta Glebson. Onde está o Glebson? Fique de pé. Vamos recebê-lo com bem-vindo. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe. Mais alguém nos visita e que pela primeira vez e a nossa portaria não detectou e não nos trouxe a relação? Fique de pé, você que nos visita pela primeira vez, para que nós venhamos dar um bem-vindo. Temos ali duas visitantes. Muito bom, muitas pessoas vindo pela primeira vez. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos dar um bem-vindo a todos. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Sintam-se bem, nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Está conosco também o cantor Adriano. Fique de pé. Vamos dar um bem-vindo, Adriano. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Adriano, eu ouvi pela primeira vez na inauguração da ADN na Campo Grande. Foi isso? Ano retrasado. Dezembro, 15 de dezembro de 2006. Glória a Deus. Estou bom de cabeça, hein? Vocês estão vendo que hoje eu estou uma bênção. Fiquemos de pé e vamos cumprimentar agora os nossos visitantes, abraçá-lo, abençoá-lo e também quem está no seu lado. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós estaremos dando a primeira informação, é que a Secretaria de Missões da ADNA convida a igreja para a primeira cruzada na Praça do Porto, no próximo sábado, às 8 horas da manhã, lá na Praça do Porto, vamos fazer uma cruzada evangelística lá, todos convidados. Vamos ouvir Adriano louvar o Senhor. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa igreja pela primeira vez. Quem está feliz por estar aqui nessa noite para adorar o Senhor? Eu sou Adriano, canto com Zé Marco e Adriano e também canto solo. E já há alguns anos na estrada, pregando a palavra de Deus através da música sertaneja. Agora eu inventei de cantar solo de uns 3 anos para cá, eu fiquei mais pop, sabe? Fiquei mais diferente. Mas nós somos lá da região de Franca, sou lá da capital do calçado, até falei aqui no culto das 5, se alguém quiser encomendar um sapato, pode falar comigo que eu trago para vocês depois, tá? E lá é barato, viu, pastor? Pastor, que número que é o senhor, pastor? Ô, pastor Divaldo, que número que é o do senhor mesmo? 40, número de sapato. 41, ainda bem que não é o meu. Eu vou trazer um bonitão da Sândalo para o senhor da próxima vez. Está prometido, viu? Prometido. E o meu escritório é aqui em Cuiabá. Eu venho muito nessa cidade resolver algumas coisas. Toda semana eu estou aqui. E eu cantei com o pastor Edivaldo na inauguração da Adna ali em Campo Grande, com o pastor Gilmar Olarte. Toda vez que eu falo com o pastor Gilmar Olarte, ele pergunta se eu já tinha visitado vocês aqui. Eu falei, um dia eu vou visitar. Esse final de semana eu estava tirando folga, descansando gogó, como diz o outro. Eu falei, eu vou lá ver o pastor Edivaldo, vou lá na igreja dele. Estou feliz por estar aqui com vocês, porque quem tem Jesus não tem motivo para estar triste, é feliz. Vou ministrar uma canção que eu ministrei nas 5 da tarde. Quero que você pegue a sua Bíblia rapidinho para a gente não gastar tempo e abre no livro, segundo livro de Samuel. Eu quero explicar para vocês de onde saiu esse hino. Samuel 23, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Que Deus abençoe e continue abençoando essa igreja. Estou sendo muito bem recebido aqui, louvo a Deus. Porque o Senhor tem feito maravilhas nesse lugar. Amanhã estou voltando para São Paulo, e assim a vida continua, irmão. Para lá e para cá, fazendo a obra de Deus através do louvor. 23:11. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam aí, segundo Samuel 23:11? Você vai ler na sua casa com o tempo? Davi tinha 37 valentes. E dos valentes de Davi, nós vamos falar de um dos principais, que o nome dele era Samá. Escute aqui, ó. Depois dele era Samá, filho de Agé, o ararita. Os filisteus se haviam reunido em Leí, onde havia um campo cheio de lentilhas. E o povo fugiu diante dos filisteus. Então Samá se colocou no meio daquele campo, o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor realizou ali um grande livramento. Aleluia. Eu não vou falar mais, eu vou cantar e você presta atenção, que é o título do meu novo CD. Deus me deu esse hino em cima dessa passagem. A canção número 6, querido, daquele CD, por favor. Preste atenção, eu costumo pedir para a igreja não ouvir com esses ouvidos, mas ouvir com os ouvidos do coração. Abre o seu coração que Deus vai falar contigo, tá? Aleluia, Jesus. Aleluia. Havia uma terra chamada Lei. Escute, por favor. Lugar aonde o povo cultivava um campo de lentilha. E toda a cidade trabalhava muito ali. Sabe para que eles trabalhavam? Sonhando em ver o campo sustentar suas famílias. E sempre que o campo estava pronto para colheita, os inimigos vinham e atacavam de repente. Pois eram os gigantes e temidos filisteus, assolavam o povo de Deus, matavam e roubavam sem temor. Até que um dia um valente ali apareceu, cheio do Espírito de Deus, em meio àquele campo assim bradou: eu sou o Samá, meu campo de lentilha eu vou defender. Os filisteus aqui agora vão morrer. Já chega de vergonha e de sofrimento. Eu sou o Samá, valente de Davi, o rei de Israel. A força do meu braço vem do Deus dos céus. É hoje que o Senhor nos dá o livramento. Aleluia! Vão cair por terra todos os inimigos, porque nessa guerra Deus está comigo. Vai pro fio da espada quem ousar tocar na minha família. É nossa colheita, ninguém vai roubar. É nosso sustento, ninguém vai tomar. A partir de hoje ninguém mais destrói meu campo de lentilha. Como está o seu campo de lentilha, meu irmão? Quando o Senhor me deu esse hino, Ele pediu no meu coração para eu passar essa valentia para a igreja. Como está o seu campo de lentilha? Como está a sua família? Como está a sua vida? Para vocês, ó. E hoje essa história se repete em sua vida. Hoje isso se repete nas nossas vidas. As marcas da vergonha estão sempre em sua estrada. O mal aos poucos tem entrado na sua família. Do campo de lentilha não lhe resta quase nada. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui. Aleluia. E quando os seus sonhos estão quase acontecendo, sabe o que o diabo faz? Os inimigos entram para roubar a esperança. E antes que você comece a sua colheita, chegam e derrubam toda a ceifa, te obrigando a se conformar. Eu creio que essa história não vai mais se repetir, pois hoje o Senhor te trouxe aqui. Chegou a hora de você bradar. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar, meu campo de lentilha eu vou defender. Os filisteus aqui agora vão morrer. Já chega de vergonha e de sofrimento. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar, valente de Davi, o rei de Israel. A força do meu braço vem do Deus dos céus. É hoje que o Senhor nos dá o livramento. Vão cair por terra todos os inimigos, porque nessa guerra Deus está contigo. Vai pro fio da espada quem ousar tocar na minha família. É nossa colheita, ninguém vai roubar. É nosso sustento, ninguém vai tomar. A partir de hoje ninguém mais destrói meu campo de lentilha. Tem Samar aí? Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. Foi Deus que me ungiu para ser valente. Eu sou o Samar. Cadê o Samar aí? Eu sou. Tem Samar aqui nessa noite? Tem Samar? Eu sou. O Deus de Israel vai na minha frente. Diga com fé, diga com fé. Eu sou. Só quem é Samar? Eu sou. Eu sou. Foi Deus que me ungiu para ser valente. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. Eu sou o Samar. E o Deus de Israel vai na minha frente. O Deus de Israel vai na tua frente. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Eu sou o Samar. Para Jesus, só quem é Samar, dê glória a Deus, aleluia. Eu disse no culto das 5, vou dizer rapidamente de novo aqui, há tempo para tudo. Há tempo para se humilhar, há tempo para cantar, há tempo para adorar, há tempo para ouvir a palavra, daqui a pouco nós vamos ouvir. Mas tem horas na vida da gente, queridos, que nós temos que ser valentes. A igreja de Deus está dando glória a Deus, está dando dízimo, está dando oferta, está falando em língua, mas não está valente. Está desse jeito, irmãos, ó. Como é que você está, irmã Maria? Ah, levando na vida. Ai. Como é que você está, irmão João? Ai, difícil, varão, ai, misericórdia. Não, irmão. O Espírito que ungiu a Samar está aqui nessa noite e te deu valentia também. Você vai sair daqui com o seu peito estufado, falar, ninguém vai tocar no meu campo de lentilha, vai se ver comigo. em nome de Jesus, amém? Tem Samar aqui, cadê o Samar? Cadê o Samar? Oh, maravilha! Vou cantar o meu último hino dessa parte, para nós passarmos para o pastor, e quero dizer uma coisa para vocês. Eu cantei com o meu irmão durante 10 anos, até a dupla se separar. Por que que você separou do Zé Marcos? Aí é uma longa história que não dá para falar. Eu só posso resumir que foi a ordem de Deus. Nós fomos uma das maiores duplas evangélicas do Brasil. É, vendemos quase 2 milhões de cópias. Essas coisas que eu não posso detalhar aqui por causa do tempo. Mas um dia Jesus chegou a mim, através de uma pastora. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Usou uma pastora lá em Belo Horizonte, no congresso, Labareda de Fogo. E falou, Deus vai separar você do seu irmão para fazer uma obra na vida de vocês. Eu fiquei quietinho. 2 anos depois eu me separei do meu irmão. Vindo da cidade de Londres, dentro do avião, eu falei, Zé, a partir de hoje, eu não sei o que vai ser, mas eu vou cantar sozinho. Ele falou, você está doido? Nós vamos viver de quê? Eu falei, não sei. Ele falou, mas nós não temos faculdade, nós não temos curso, nós vamos fazer o quê, Adriano? Eu falei, Deus está na frente, Deus mandou. Ele falou, se é Deus, eu fico quieto. Irmãos, quando chegou aqui no Brasil, que a notícia espalhou, que uma das maiores duplas evangélicas do Brasil tinha se separado, irmão, mas foi um rebuliço tão grande, sabe o que aconteceu? Eu fiquei sem cantar. Eu não faço outra coisa na vida a não ser adorar a Deus. E para ser mais sucinto, eu comecei a vender as coisas que eu tinha. Eu tinha um carrão, passei por um carro. Do carro, passei por um carro. Do outro carro, passei por um carrinho. Do carrinho, passei por uma moto. Uma bicicleta que é a pé. Irmãos, mas vocês não sabem o que aconteceu. Os meus amigos me abandonaram. Porque eu tinha quebrado. E eu não senti a quebra dos bens materiais, eu não senti a falta disso, porque eu vim da roça mesmo, não plantava tomate não, viu irmão? Plantava milho, essas outras coisas, não mexia com tomate não. E aí irmãos, eu senti com a perda dos meus amigos, pastor. Os amigos que estavam na minha casa, comendo frango com piqui, o povo gostava. Fugiu, foi todo mundo embora. Eu ficava o dia inteiro olhando para o meu celular, pastor Divaldo, para ver se alguém ligava, mas nem os cobradores não ligavam para mim. Sabe por quê? Aparentemente eu estava fracassado, mas Deus estava trabalhando na minha vida. Fui gravar o meu CD, estou terminando. Fui gravar o meu CD. Cheguei lá no estúdio, essa parte é maravilhosa. O irmão me colocou num hotel muito chique para me hospedar, irmãos. Mas eu não tinha dinheiro para ficar nem 3 dias naquele hotel. Quando eu cheguei, veio um pastor de lá de dentro, não sabia que era pastor. Olha como Deus faz, já fazia quase um ano que eu estava na miséria. Veio um moço de lá de dentro e falou comigo assim, paz do Senhor. Eu falei, mas o senhor é crente? Ele falou, eu sou crente e eu sei que você é crente. Quando você pisou o pé na porta desse hotel, eu senti lá dentro do meu escritório que tinha um servo dele entrando aqui e que era para eu ajudar. Eu vou ajudar você, põe as suas malas para dentro do quarto, você está hospedado. Não se preocupa com o dinheiro. Eu falei, olha rapaz, Deus começando a operar. Irmãos, entrei dentro do quarto, sentei na cama, liguei o arzão condicionado, fiquei todo chique lá dentro, comecei a chorar. De alegria? Não, de tristeza. Porque eu comecei a lembrar que um ano antes disso, eu era rico, tinha dinheiro. Pior do que você não ter, é você ter e perder. As pessoas não aceitam, pastor Divaldo, você ser bem sucedido e depois você quebrar. Ninguém aceita, acho que nem a família da gente. E aí, irmãos? Eu comecei a pensar no que eu tinha e no meu estado naquela hora. Comecei a chorar. Irmãos, fez um barulho dentro do quarto. Eu pensei que era alguém entrando do hotel errado no meu quarto. Mas era o Espírito Santo que foi me visitar naquela tarde. E ele sentou do meu lado e disse, pega um papel e uma caneta agora. Eu saí pegando, corri, abri a capa do meu violão, irmãos. E eu fiquei decepcionado de novo. 2 cordas arrebentadas. Eu falei, mas o cão quer me humilhar mesmo. Arrebentou as cordas na viagem. Eu comecei a escrever o hino, irmão. Geralmente, o senhor que é pregador, o senhor pregador, os pastores que estão aqui, geralmente, pastor, às vezes nós esboçamos as mensagens. Mas há mensagens que Deus traz completa para o senhor, não tem? Tem coisas que Deus traz completa. Jesus me trouxe essa canção que eu vou ministrar aqui. Encerrando o meu testemunho. Eu tinha que falar isso para te ajudar. Jesus me deu esse hino que eu vou cantar no momento mais difícil da minha vida. E sabe o que aconteceu? Eu estou vencendo para a glória de Deus. Os meus amigos falsos estão lá no passado. Deus me deu novos amigos. Deus me tem abençoado grandemente, está restituindo a minha vida, e sabe como é o título desse hino que eu vou cantar? Eu vou ministrar na sua vida, eu vou vencer, em nome de Jesus. Pode soltar, irmão, número 2. Gravei o meu CD, agora estou cantando com o Zé Marcos de novo, estou vencendo, e se Deus fez na minha vida, pode fazer na sua vida também, basta você crer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Um pouquinho mais de playback para mim aqui, maninho. Só aqui. Olha a letra que Deus me deu. Olha só. Sei que a vida não é fácil. Essa foi a canção que Jesus me deu. É difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho são intensas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Olha, irmãos, só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidência. É fácil você ter amigos nessa hora. Mas se algo der errado, e é coisa que acontece, e é coisa que acontece, os amigos vão embora, e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou, aleluia, eu vou vencer. Só se vale o que se tem. Não era para ser assim, irmão. Às vezes até na igreja acontece isso. Nesse mundo de quando você tem sucesso, você tem amigos. Tem amigos ao seu lado, tem um nome em ele. É fácil você ter amigos quando você tem um bom emprego. Mas se algo der, e é coisa que acontece. Primeira coisa, queridos, os amigos vão embora, e quem mais te admirava, meu irmão, nem te cumprimenta mais. Mas em nome de Jesus eu profetizo sobre ti. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. E vai, eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. Você crê? Então cante. Eu vou, pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Diga, eu. Os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer. Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Aleluia, eu vou. Essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer. Qualquer hora essa vai cair. Canta bem alto, eu vou. Eu nem que o mundo se levante, eu vou tentar até o fim, até o fim, até o fim, eu vou vencer. Minha sorte é Jesus, os meus inimigos vão ter que me engolir. Eu vou vencer. Deus não fez a nossa vida para perdermos. Em o nome de Jesus, todos nós aqui nessa igreja vamos vencer. Põe a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Seja profeta na vida dele agora. Fale assim para ele: meu irmão, você vai vencer em nome de Jesus. Quantos creem nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Obrigado, pastor Divaldo. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós queremos apresentar o pastor Helder, de Sinop. Vamos recebê-lo com bem-vindo. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A ONG Nação para Cristo avisa que amanhã, às 9 da manhã, estará sendo inaugurado aqui a aula de informática. Esse curso é gratuito e temos ainda 2 vagas. Haverá um período matutino e vespertino. Esse, os alunos ganham passe. Não, só o curso. Eu estou querendo demais, porque eu quero um curso que os alunos recebam passe e lanche. Mas vai chegar lá, estou profetizando, vai ter o curso aqui com passe e lanche, né? Além do passe, tem o lanche. A ONG não está conseguindo ainda, mas eu estou dizendo, vamos correr atrás disso aí. Né? Dar aula gratuita, dar o passe e dar o lanche para os alunos. Por enquanto, é só a aula que é gratuita. Então, por enquanto, vocês vão dar um jeito de vir. Mas tem duas... Tem uma o telefone para matrícula. Mesmo que esse curso agora... Quantas horas são? 100 horas esse? Esse é fraquinho, hein? 100 horas? Estou brincando. Bom, depois desse curso das 100 horas... 100 horas agora bateu, né? Das 100 horas, né, do curso... os irmãos podem fazer as inscrições que terão outros cursos. Quando esse completa, são 40 alunos nesse, no próximo mais 40, e se, né, você vai se matriculando e vai aguardando a vez da chamada. Já existe uma turma quase pronta para o outro curso já. Amém? Então, amanhã, às 9 da manhã, nós estaremos inaugurando aqui já estas aulas. Não só os alunos, mas os irmãos que quiserem vir, né? Para conhecer, eu acho que vocês nem conhecem a sala, o laboratório de informática, está muito bem montado, está muito abençoado aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu pegar os papéis aqui, que hoje... O círculo de oração, as irmãs do círculo de oração, elas estão aqui dizendo prontas e querem louvar o Senhor. Não é? Então, as irmãs têm a oportunidade, enquanto elas chegam, nós vamos ganhar tempo dando as informações. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto da vitória. Terça-feira, das 19h em diante, você vem aqui, nós teremos oração, e após a oração, estudo da palavra de Deus. Terça-feira, estamos aguardando vocês aqui. Quarta-feira, a partir das 16h30, o irmão Pedrinho está aqui ministrando no culto de libertação. Quinta-feira, a partir das 9 da manhã, é o nosso dia na presença de Deus, das 9 às 21 horas. As irmãs do Círculo de Oração estarão aqui, mas a igreja toda é convidada. Você pode vir, que as irmãs estarão aqui nesse culto maravilhoso, esse dia na presença de Deus. Sexta-feira nós temos o nosso culto da família. Culto da família, sexta-feira. A igreja toda convidada também. E sábado, uma coisa rara, aqui na Adna, um sábado de folga. Porque tem 5 sábados, vocês já viram que a programação nossa é primeiro sábado, segundo sábado, terceiro sábado, mas você tem 5. Que maravilha, folga. No dia 1º de junho, domingo, portanto, escola dominical, nossa grande escola dominical, às 9 da manhã, e os nossos 2 cultos, um às 17 e outro às 19h30. Amém? Ciclo de oração, já está no jeito? A irmã Marcela pede oração pelo seu filho João e Célia e pela irmã Aline. Logo estaremos orando. Thank you. Glória a Deus. Depois nós vamos ouvir alguns avisos também do nosso irmão Aguinaldo. Mas enquanto ele chega, nós queremos avisar a igreja que nós estaremos trabalhando fortemente para o maior evento, o mais ousado evento da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a produção da Bíblia manuscrita. O que é isso, pastor? É uma Bíblia escrita à mão. 2008 é o ano da Bíblia. E dentre a comemoração do ano da Bíblia, nós teremos uma Bíblia manuscrita. Todos os estados da federação estarão, ao mesmo tempo, trabalhando no projeto. E Mato Grosso será também, né, a sede de nós estarmos aqui produzindo essa Bíblia. Os irmãos orem, nós estamos responsáveis por esse projeto. E eu vou precisar de todos, a colaboração de todos. Precisamos de 30.104 pessoas, copistas, para escrever. Cada um vai escrever um versículo. 30.104 pessoas. Cada um vai escrever um versículo da Bíblia. É uma caneta especial, uma tinta especial, um papel especial, porque isso vai ficar na história. Será arquivado aqui no arquivo público, é um documento histórico que vai ser em todo o Brasil, inclusive no Distrito Federal, o presidente Lula já aprovou, e é algo que não é para os evangélicos, é para todos os brasileiros e todos os matogrossenses. Por isso que nós vamos utilizar escolas, quartéis, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Prefeitura, enfim, todos os órgãos e também as igrejas, para que nós coloquemos, nós vamos colocar scriptorium, para que nós possamos, não é essa escrita tem realmente uma esqueci o nome, o culto à liturgia, isso aí é uma organização, a palavra fugiu da minha cabeça, mas nós teremos na escrita uma coisa ordenada, o scriptorium, ele é montado com determinadas pessoas, existe a pessoa que vai acompanhar a maneira, a forma quando você está escrevendo, porque não pode haver erro, não pode haver erro, entendeu? Então, há um envolvimento muito grande de pessoas. E os irmãos orem, porque nós precisamos fazer isso e é algo histórico. Vai ficar na história. Quem também participa e escreve vai ficar registrado, entendeu? Porque vai ter a ficha de quem, por exemplo, daqui a 50 anos, 100 anos, não sei, se Jesus não vier, alguém vai no museu ou vai na biblioteca pública e vai dizer. No caso do Adilson, né? Aí chega o Paulinho, ele vai já com os seus filhos mostrar, né, o Paulinho com os filhos, com o Neto da Deus, vai chegar e dizer, ó, meu pai escreveu João capítulo 6 e o versículo 10. E está lá registrado que o pai dele fez, porque está registrado. Desses 30.104 pessoas, estará o nome, tudo certinho, e o versículo que ele escreveu no próprio punho, a Bíblia. Então, é um projeto ambicioso, mas que o sentido é para nós fazermos com que a Bíblia seja não só mais divulgada, mas também lida. Nós vamos colocar vários scriptoria, né? Porque é o plural de scriptorium. Então, teremos várias scriptoria dentro do estado e aqui em Cuiabá, vários, porque a capital vai ficar com o maior número de versículos, mas nós teremos várias cidades do interior, como Rondonópolis, Primavera, enfim, já cidades que já estamos trabalhando nesse sentido. Os irmãos orem para que Deus nos dê condições para realizarmos esse projeto grandioso. Amém? Era para ter falado no culto passado, eu só falei no primeiro e não falei no segundo, porque não houve tempo, mas agora eu estou tendo tempo, dando aos irmãos esse projeto. Queremos informar também que sábado estará sendo inaugurado também em Campo Grande, na ADNA de Campo Grande, um laboratório de informática aos moldes do que foi feito aqui. Então, próximo sábado, também a ONG estará realizando um laboratório, está inaugurando um laboratório de informática lá na nossa igreja em Campo Grande. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui alguns avisos importantes para a igreja. O primeiro deles é que no próximo domingo, dia 1º de junho, nós teremos aqui na sala, na Escola Dominical, a primeira sala do curso de batismo. Então, todos aqueles irmãos e irmãs que quiserem batizar, nos procurem aqui no final do culto hoje para dar o seu nome e telefone. No próximo domingo, a partir das 9 da manhã, nós estaremos iniciando o curso de batismo, que era feito aos sábados, mas agora será aos domingos, tá bom? Eu quero informar também à igreja, nós temos o MIFADNA, Ministério de Integração da Família Adna, tem uma parceria com o MIFAC, que é o Ministério de Integração da Família Batista, da Primeira Igreja. E nos dias 5, 6, 7 e 8 de junho, nós teremos a Semana da Família com Deus, lá na PIB, Primeira Igreja Batista. Será com o pastor Eli Fernandes, de São Paulo, pastor de família, com alguns livros editados. E nós temos algumas fichas de inscrição para famílias. Serão trabalhos para jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, enfim, toda a família. Você que deseja participar desse evento, ele será todos os dias, dia 5, 6, 7, 8 e 9, às 19 horas. Custa R$10 por família. E ainda está incluso um coffee break também, tá bom? Se você desejar, nos procure no final do culto, tem uma fichinha, você leva para casa e traz no próximo domingo, já pagando e com a ficha preenchida, ou até mesmo hoje, para nós já fazermos a sua inscrição lá na PIB, e você pode participar conosco ali daquele evento da família, da Semana da Família, tá bom? Também nós queremos informar, não sei se os irmãos têm tido acesso ao nosso site, Edmilson está aí? Não, né? Está lá no fundo. Mês passado nós tivemos 9 mil acessos, né, Edmilson? 9 mil acessos. Tem crescido muito o acesso do site, mês a mês. Tem subido 2 mil, 1.500 todo mês. Já temos 9 mil acessos. E eu quero informar que vai subir mais, porque essa semana passada, nós incluímos também o MIFADNA, está lá. Você pode entrar no sloganzinho do MIFADNA, Ministério de Família. Você tem lá mais de 70 estudos para jovens, adolescentes, família. Estudos elaborados para família. Então, eu quero convidar os adolescentes, sai um pouquinho do Orkut, do MSN, vai no site, clica lá no MIFADNA, e vai ver uns estudos de ficar, tá bom? Aquelas coisas todas assim. Hein? Então, tem muita coisa boa lá para vocês acessarem o site do MIFADNA, lá no sloganzinho, na logomarca, e acessarem os estudos. Também temos alguns links para você acessar, Pastor Biromenal, Lar Cristão, Família com Deus. E temos ali o nosso e-mail para aconselhamento, família@adna.com.br. Você pode mandar um e-mail, nós estaremos respondendo as suas dúvidas e ajudando no aconselhamento. Temos aqui um aviso que veio direto de Chapada dos Guimarães. Né, Ivo? Nosso irmão Ivo nos entregou. É o segundo encontro de louvor e adoração de Chapada dos Guimarães. Será no dia 6 e 7 de junho, com a presença ali de vários cantores nacionais, de renomes, inclusive a Eixla estará lá também, a Liz Lani estará cantando ali também, o 4x1, não é o 1x2, não é esse outro aí, não, 2x1, meu irmão, 4x1. Esse que louva o Senhor, tá? É um conjunto bonito. E a entrada franca, né, Ivo? É isso? Entrada franca, um grande trabalho, será sexta e sábado, 6 e 7. Só vai mesmo pagar quem quiser jantar com a Eixla, porque eu estou vendo aqui que tem um jantar um dia lá com a Eixla, né? Vai ter lá um ingresso num lugar específico. Mas, Ivo, você tem uns folderzinhos desses, não tem? Está lá na recepção? Os irmãos que desejarem no final passam ali, peguem e vão participar desse evento também, os jovens, vamos participar desse trabalho, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. São esses os avisos, meus irmãos. Eu peço a vocês que nos procurem, não deixe de procurar aqueles candidatos a batismo, nos procurem no final do culto. Nós queremos convidá-los a ficar de pé nesse momento, vamos fazer uma oração pelos dízimos e ofertas por aqueles que estarão ofertando na casa do Senhor nesta noite, trazendo as suas contribuições à casa do tesouro, para que Deus nesta noite venha abençoar a sua sementeira. De forma que, da mesma forma como você tem colocado o seu coração na obra, Deus também possa estar multiplicando em sua vida. Vendo o Adriano aqui, eu me lembrei do Michel, viu, Adriano? Meu filho está no Japão e tem todos os CDs Zé Marco Adriano, com playback e tudo. Mas eu nunca. Olha, dia e noite eu vendo Zé Marco Adriano em casa, viu? Ele levou os playback, ele canta lá no Japão, os Zé Marcos Adriano, é uma benção. Eu vi ele esse dia na Gedeões, estivemos juntos também lá no encontro, foi uma benção. Vamos louvar o Senhor com nossa oração, entregando assim nossas contribuições ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. E agora, Senhor, em que a nossa adoração será agora, Pai, com os nossos dízimos e as nossas ofertas que estaremos trazendo ao altar do Senhor, Pai. Deus, eu quero te pedir agora uma bênção especial sobre cada vida, Senhor, daqueles que têm com o seu coração depositado no altar a sua contribuição, sendo fiéis aos seus dízimos, Senhor, e ao seu coração com as suas ofertas, que têm feito da sua obra prosperar e que vidas têm sido alcançadas através da contribuição dos teus filhos. Igrejas têm sido abertas, Senhor, almas têm sido alcançadas através da contribuição. Eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar essa sementeira, o lar, a provisão dos teus filhos, dando a cada um, Senhor Deus, e multiplicando cada vez mais, ó Deus. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que repreenda o espírito devorador, abra portas de emprego para teus filhos e venha abençoar abundantemente a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Adriano vai estar louvando mais uma vez? Adriano? Irmão Sente, eu queria convidar Marcos Pardi, James, e irmão Pedrinho. O Pedrinho gosta de estar aqui. E depois da nossa contribuição, depois da nossa adoração com as contribuições, culto de louvor e adoração para as crianças de 3 a 10 anos. É maravilhoso nós adorarmos ao Senhor com a nossa oferta. E eu queria que você viesse, na hora que você estiver vindo ofertar, você vem prestando atenção nesse hino que eu vou cantar, tá? Eu peço sempre atenção da igreja, para que não seja apenas uma música, mas que seja uma mensagem para o seu coração também. Pode soltar a última canção desse CD, querido. Em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Minha mãe, a simples Maria, me criava com alegria, e eu pensando na cruz. José era um bom carpinteiro, me ensinava a lavrar o madeiro, e eu pensando na cruz. Eu menino no templo ensinando, e os mestres me perguntando, e eu pensando na cruz. João Batista no rio batizando, o Espírito em mim repousando, e eu pensando na cruz. Sobre as águas andei, pão e peixe eu multipliquei, e pro cego mostrei minha luz. A cada milagre eu estava mais perto da cruz. Os mortos eu ressuscitei, os leprosos eu purifiquei, os cativos eu libertava. A cada milagre mais perto da cruz eu estava. Então enfim me deparei frente a frente com a cruz. O meu Pai fez a promessa, pra cumprir eu me propus. O tempo todo eu sabia que na cruz naquele dia eu teria que morrer. Ele sabia, irmãos, ele sabia. E hoje aqui eu me deparo frente a frente com você. Estou olhando nos seus olhos, vim aqui pra te dizer: não tenha medo, eu sou Jesus. Quando pensava na cruz, estava pensando em você. Você sabe que ele estava pensando em mim e você? Ele estava pensando em nós, irmão. Tudo que ele fez foi pensando em nós. Olha só. Sobre as águas andei, pão e peixe eu multipliquei, e pro cego mostrei minha luz. A cada milagre eu estava mais perto da cruz. Foi por você, aleluia. Os mortos eu ressuscitei, os leprosos eu purifiquei, os cativos eu libertava. A cada milagre mais perto da cruz eu estava. Então enfim me deparei frente a frente com a cruz. O meu pai fez a promessa, pra cumprir eu me propus. O tempo todo eu sabia que na cruz naquele dia, ele sabia, eu teria que morrer. E hoje aqui eu me deparo frente a frente com você. Estou olhando nos seus olhos, vim aqui pra te dizer: não tenha medo, eu sou Jesus. Quando pensava na cruz, estava pensando em você. Quando pensava na cruz, estava pensando em você. Aleluias. Exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se os irmãos tiverem condições de ficar em pé, aqueles que puderem, nós cremos que através deste louvor Deus irá operar grandes coisas. É porque nós já podemos sentir a presença do Senhor neste lugar e nós sabemos, como a palavra diz, que o Senhor habita em meio aos louvores. E nós queremos continuar este período adorando e profetizando e ministrando sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Hoje é noite de vitória, aleluias. Resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louve, simplesmente louve, louve. Tá chorando, louve, louve. Precisando, louve, louve. Tá sofrendo, louve, louve. Não importa, louve. Seu louvor ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Está trabalhando. Tenha paciência, só mais um pouquinho. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. As correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que dele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito Jesus. Amém.